Boa tarde, quebrada. Prazer, Eni, parceiro Magu aqui, junto aqui pra fazer um som aqui. Primeiro encontro de grafiteiros, o bagulho tá lindo, tá demais. Parabéns mesmo, meu parceiro Zé Elias. E tamo satisfação. Junto. Todo convite que você fizer, sabe que nós estamos juntos. Vamos chegar aí, família. Vamos fazer um calor humano. O que você quer falar? Quer falar? Ela quer falar. Qual é o seu nome? É que eu sou o Tocifo. Depois você fala mais, tá bom? O tio vai cantar agora, tá? Quem não sabe, nós somos lá da área continental de São Vicente. Também corremos atrás. Somos do Jardim Rio Branco. Temos um projeto chamado Chinelo com Prego, nosso disco. Vamos começar com a música Bola Pra Frente. Quem quiser, é só chegar. E... prossiga, ao menos tente, mesmo que não consiga trutar, bola pra frente, de nada vai adiantar não, não se lamente, a tempestade vai passar jão, então aguente, o exemplo de superação, é minha gente, vem superando desde então, miséria enchentes, e apesar da situação, são sorridentes, de onde tiram força sei não, independente, o que importa é que eles lutam, constantemente, sou um dos elos que se juntam, nessa corrente, pra conseguir um trampo irmão, dificilmente, favelado no mercado é ladrão, delinquente, mas é melhor ser o gari ou a servente, do que no crime um triste fim, precocemente filme manjado eu já assisti, não sai da mente, mano sonhando com a UTI inutilmente, à espera de um bisturi, inconsciente deixou saudade para mim e pros parentes, porque uma vez azeda o molho terrivelmente, chega de ver olho por olho, dente por dente e quem se envolve com essa fita, é evidente, que vai pra jega, morre ou fica deficiente, muitos se jogam hoje em dia, infelizmente pra te esquivar fiz a melodia. Bola pra frente, bola pra frente, que é nas derrotas que se aprende, com fé no criador você supera facilmente. Bola pra frente, que é só de você que depende, e a arte de vencer se torna evidente. Bola pra frente, que é nas derrotas que se aprende, com fé no criador você supera facilmente. Bola pra frente, que é só de você que depende, e a arte de vencer se torna evidente. Cê tá com problema, em frente não conseguiu superar, não se esquente, lute, lute, lute, seja combatente e lembre, bola pra frente, Deus sempre dá alívio em nossas mentes, mesmas horas mais intensas da gente, louco que é louco ficar de pé e não se rende, age inteligentemente, sempre ciente, esperando tudo sendo persistente, o que ocorre no presente, posso superar futuramente, com fé em Deus, tô firme e forte nessa corrente, pronto pra rimar constantemente, mandando com os moleques se ilude facilmente, querendo os euros dos turistas, vem pra cá temporariamente, vejo essa cena precisa rimas consciente, conectando a sua cabeça, ideias transparentes, guerreiro de periferia tá na batalha bravamente, nunca desistindo, insistindo, sendo valente, confiança em você mesmo sempre. Bola pra frente, que é nas derrotas que se aprende, com fé no criador você supera facilmente. Bola pra frente, que é só de você que depende, e a arte de vencer se torna evidente. Bola pra frente, que é nas derrotas que se aprende, com fé no criador você supera facilmente. Bola pra frente, que é só de você que depende, e a arte de vencer se torna evidente. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado pela atenção. Música com mensagem. Do Jardim Rio Branco pro mundo. Quem gostou faz barulho aí, pelo menos dá uma moral pra nós aí. Obrigado, hein? É nóis, muito obrigado. Satisfação colar aqui no evento. A quebrada tá ficando cada vez mais linda com o grafite do pessoal aí. Parabéns pros grafiteiros, pra todos os envolvidos e pro mano Zé Elias, certo?